E já estamos no quinto programa nosso, do nosso segundo ano. O quinto primeiro programa do segundo ano, celebrando exatamente o nosso primeiro aniversário. Foi essa a nossa proposta durante toda a semana, reproduzir os melhores trechos dos cinco primeiros programas de estreia. E com isso, com vocês, lembrar, nós já temos história. Olha que coisa linda. Isso é prova dos nossos laços, daquilo que nos une, do afeto que, sem dúvida, já indiretamente se estabelece. Porque quando falamos de música, quando falamos de sentimento, quando falamos de sensibilidade, o que acontece é que os seres se aproximam, os seres se identificam, os seres se irmanam. E é esse o espírito que norteia, que nos inspira aqui no nosso programa Questão de Sensibilidade. Portanto, o nosso quinto programa vem com Chopin, essa música doce, suave, que celebrou o nosso primeiro momento. E com os noturnos de Chopin, nós fazemos um término, fazemos o fechamento da nossa semana de celebração, da nossa semana de aniversário. E, novamente, com o meu sincero agradecimento a todos que nos apoiam, que nos apoiaram, e principalmente você, nosso amigo, nosso ouvinte. questão de sensibilidade hoje com os noturnos de Chopin. O noturno é uma composição musical que evoca ou que é inspirada pela noite. E foi por isso que nós trouxemos os noturnos de Chopin. Chopin compôs 21 noturnos. E é claro que essas peças são famosíssimas. Aliás, tudo aquilo que Chopin compôs é muito famoso e de uma beleza extrema, como vocês já sabem e estão constatando aqui agora. Chopin compôs exclusivamente para piano várias peças de piano solo e alguns concertos para piano também. Foi um grande mestre, um virtuoso, um grande pianista, professor de música. Viveu pouco, mas a qualidade daquilo que ele produziu e nos legou fez eterno. E esse é o nosso tema hoje, Chopin e os seus noturnos. Thank you.

Chopin não foi um romântico só na música. Chopin foi verdadeiramente um homem romântico. Viveu um grande romance. Viveu um grande romance com a famosa escritora francesa George Sand, ousada, avançada para sua época. E o romance deles é um dos grandes romances da história. Vocês podem buscar na internet alguma informação a respeito. Eles viveram juntos durante 10 anos. A saúde de Chopin, sempre muito frágil, já ao final bem debilitada. Sem dúvida, essa vivência, esse amor tão intenso, influenciou Chopin nas suas composições, nas suas belíssimas composições. Thank you.